pessoal! Ah. Roubaram o pirulito! Que pirulito? O pirulito que bate e bate! Aquele que já bateu? Quem gosta de mim é ela! Quem manda nela sou eu! Ah! Não, é sério, porra! Roubaram o pirulito! Roubaram seu pirulito, meu irmão? Quem foi? Eu tenho certeza que foi aquela bruxa nojenta! Ah, aquela bruxa lazarenta do leste! Do leste ou do oeste? Quem foi que... Sei lá, que tem tanta bruxa, né? Tanta bruxa nesse lugar, rapaz. É bruxa boa, é bruxa má. Bruxa do noroeste. Bruxa do... bruxa do sudoeste. Ô, oh, que coisa. Vamos ter que ir lá pegar essa bruxa, cara. Por mil pirulitos, é claro que devemos ir pegá-la. Mas a gente tem que bolar um plano, hein? E qual plano a gente tem que bolar? Vamos subir pelo muro. Vamos pular o muro. Vamos subir pelo muro. Não, pode cantar. Mas e depois que a gente... Não, mas peraí, mas pelo muro não. O muro é muito alto, a gente pode usar outra entrada. Vamos usar outra entrada. Vamos resolver esse negócio de pegar o pirulito logo. Ai, tá bom. Ai. Qual entrada a gente vai usar então? Por que a gente passa debaixo da porta? Passar por debaixo da porta. Mas a gente vive aqui na terra de Oscar. Todo mundo fala cantando aqui. Parece Recife. Você não sabia que a cidade dos anões é praticamente Porto Seguro? Isso. Todo mundo aqui fala cantando, cara. Tá, a gente canta quando tiver o pirulito na mão. Vambora lá pegar logo isso. Eu tô com meu pirulito na mão. Vamos parar de cantar, sério, vamos resolver logo isso. Então tá, aí a gente entra pela casa da bruxa e depois, o que, que a gente faz? Cara, vai ter que pular esse muro, não tem jeito. Mas como é que a gente vai pular o muro? Ah, a gente pode dar pezinho pro outro. Porra, mas nessa de dar pezinho pro outro, até chegar no topo do muro já foi a cidade inteira dos anões. É verdade. E agora? Ah, já sei! Na porta da bruxa é uma catraca. A gente passa por baixo. Vamos passar debaixo da catraca. Para com esse negócio de cantar. E aí, quando a gente entrar lá de depois no quarto da bruxa, o que, que a gente vai fazer? Vamos pegar o pirulito. Vamos parar com esse negócio de ficar cantando. Mas você tá mal-humorado hoje, hein? Hoje eu tô, não, eu tô sem pirulito. Você tá com a macaca. Quero botar um pirulito na boca logo. Eu sei por que ele quer o pirulito, Janinho. Pra acalmar. É pra acalmar. Eu já sei o que a gente vai fazer quando a gente chegar no quarto da bruxa. O quê? Vamos pegar e vamos usar o nosso golpe mais mortal. Todo mundo desce um monte de cabeçada no joelho dela. Isso, muito bom. Cabeçada no joelho dela. Peraí, pessoal, olha ali em cima. O que, que é aquilo? O que é aquilo ali? Parece um quadrado. Tá descendo muito rápido. Descendo e rodando. Tá descendo muito rápido. Eita. Ai, meu Deus, olha a bruxa ali. Cuidado aí. Ih, rapaz. Pegou a bruxa. E agora? Quebrou o pirulito, que a bruxa tava com o pirulito na mão. Ah, mas foi por uma boa causa. E além do mais, eu tenho outro aqui no meu bolso. Ah, então vamos fazer outra coisa, gente. Aí eu tenho uma ideia. Diga aí. Vamos cantar. Não, vamos. Cantar não. Por favor, cantar não. Para, por favor, cantar não. Para. I am the father. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Olha quem tá aqui? Manuel Calaveira, Jurassicast está começando, meus caros! Sim, voltamos para mais um episódio legal. Não vou falar mais épico, vou falar legal. É, meus caros, e eu não estou sozinho, estão aqui comigo, Miotti. E aí, galera, eu queria entender porque todo sonho meu, na realidade, quando estou na vida real, depois que eu acordei, não acontece. Só ele entendeu essa frase, beleza. Até o final desse podcast, vamos tentar entender o que o Miotti quis dizer. O Miotti praticou um Inception agora, né, gente, cara? Eu vou rodar o peão aqui, peraí, rapidão. Eu já volto. Vou ali rodar o peão e já volto. Caralho, velho, não, Inception é uma porra, velho. Cara, tem que ser um filósofo pra entender o que o Miotti falou. Chama o Perotto. Chama o Perotto. E eu acho, segundo o que o Miotti falou aqui agora, eu acho, porque eu não tenho mais certeza dessa realidade, eu acho que o Brunão também está aqui comigo. O filme que nós vamos falar hoje é o filme que mais causou inveja no mundo a um cara chamado George Lucas. Olha aí, cara, ele queria ser a Dorothy. Não é isso, cara, é porque é o filme que tem mais anão na história do cinema, é esse filme. Daí que vem o fetiche dele. Isso, exatamente. If happy little bluebirds fly beyond the rain. É, meus caros interneticos, hoje nós vamos pegar leve, olha, mas eu não prometo nada pra vocês não, tá? Hoje a gente vai falar sobre um clássico da infância de muitos de nós. O Mágico de Oz. Aquele filme em que praticamente lançou a Judy Garland no estrelato, mostrou que os anões no cinema também têm vez, e eu, neste programa, eu vou admitir publicamente, eu já apanhei de um anão. Eu vou contar essa história depois, e é por isso que eu morro de medo desse filme, cara. Ontem eu tava assistindo esse filme no escuro sozinho, pra mim, se eu tivesse vendo O Exorcista, tava legal. Então é isso, internet, que não sai daí. Logo após os reclames do Jaiminho, a gente volta. Como diria um amigo meu, não há lugar melhor no mundo do que o nosso bar. Que pariu. Pô, você queria falar que sério, pô. Que amigos são esses? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Eu sou o novo carteiro. Eu sou de mais amanhã. Procure. Wait a minute, Mr. Postman. De São Paulo para o mundo, MC. No Brasil está chovendo mulher, mano. Elas querem amor, carinho e buquê de flor. Buquê de flor. Buquê de flor. Que porra é essa, bicho? Cara, é o novo hit. É o novo hit da internet. Tem mano que prefere as gordinhas saradinhas, mas eu prefiro as loiras. Tem corpo de rainha. Aumente o som, que vai ser 1000 graus de pura emoção. É, interneticos, voltamos para a nossa leitura de e-mail. E hoje temos uma nota de falecimento, né, Bruno? Pois é, rapaz, já tem algum tempo que isso aconteceu, mas eu acho que vale a pena a gente deixar registrado aqui o nosso pesar quanto ao falecimento do Steve Jobs. Afinal de contas, se não fosse ele e todo o trabalho que ele teve, toda a dedicação da vida dele, hoje não estaríamos aqui, né, gravando podcast, que o bicho revolucionou a questão dos MP3, né, as pessoas voltaram a ouvir música na rua, né, cara? E o advento do podcast veio por causa dos iPods. A culpa da gente estar fazendo isso aqui é dele também. Então fica aí a nossa homenagem singela, enfim. Nós não vamos fazer um programa sobre Steve Jobs, até porque não é a nossa praia. Mas fica aí a nossa singela homenagem a um cara que, não sei se foi um gênio, mas foi um cara que revolucionou a vida de muita gente. We'll be right back. Promoção de Dia das Crianças, hein, Miotti? Promoção do Dia das Crianças, a nova promoção quinzenal para ganhar um Mágico de Oz. É só seguir as instruções que estão no post. Não esquecendo de curtir a página do Jurassic Cast no Facebook. Porque o último que ganhou não tinha curtido a página do Facebook. E o que que aconteceu? Foi desclassificado! Ah, e nós também estamos pagando de arroz de festa, né, Bruno? Eu e você, porque o Miotti é um covardão. Eu também. Esqueceram que eu também fui domingo agora, que eu gravei um? Não é verdade. Estivemos lá no Mal Drops, site do Mal, falando notícias sobre do Robocop e um monte de outra gazarra, que eu falei por 2 horas e 40, e o cara reduziu o programa para 40 minutos. Isso pra vocês verem quanto que eu falo, beleza? Não é sacanagem, foi 2 horas e 40 mesmo. Muito maneiro, bacana demais. E participamos também de 2 podcasts que, infelizmente, nós não podemos falar para não estragar a surpresa, né? Eu participei de um, os 2 não puderam, e nós 3 depois participamos de outro. Nós gravamos um outro, né? E aí nós vamos participar e no próximo programa a gente dá o feedback da participação. Ok? Então acessem lá o site do mal.com e escutem o Mal Drops de Juraci. Gente, olha só, nós recebemos uma foto do nosso fã do Japão, cara. Lembra do Nicolas? Lembra aquele que não fala com o pai? Fala com o pai através de Jurassic Cast? Isso, o filho do Luiz Max. Cara, o Nicolas tava numa loja lá no Japão, sei lá que diabo que era. Ele viu uma miniatura de dinossauro lá, um dinossaurozinho, se atracou no dinossauro, botou a logo do Jurassic Cast no iPhone e posou pra uma foto que provavelmente foi o pai dele que tirou. Posou ao melhor estilo humano no Orkut. Isso. Mas ficou muito legal, Nicolas. Obrigado aí pela foto. A gente agradece o carinho. Essa foto até merecia um Gal DVD, né? Só que ele mora no Japão. É, pois é. Então fica complicado. A não ser que o nosso amigo Alexandre Salles, o piloto, né, leve lá pra gente. Ele vai se perder no meio do caminho. Ele não sabe chegar aqui em Brasília, vai saber chegar lá. Por falar Alexandre Salles, ele mandou alguns links aqui relacionados ao Caça-Fantasmas. Ele mandou um link do desenho do Caça-Fantasmas genérico. Eu adorava esse desenho, bicho. É um que tem um gorila. Cara, esse desenho é muito tosco, mas é muito divertido. Cara, como roubar uma ideia sem ferir os direitos autorais? Eu sempre achei esse desenho. E sabe o pior? Esse desenho não era ruim não, cara. Eu gostava dele, era bacana mesmo. Não era, eu tô falando. Era maneiro, cara. Era maneiro. Mandou também o link do desenho dos verdadeiros Caça-Fantasmas. Isso. Mandou um link do test drive do Ecto One. Eu vi esse, cara, é muito foda. Mandou também o link daquela frase que a camareira fala quando os caça-fantasmas atiram o raio em cima do carrinho dela. E ela fala, o que diabos estão fazendo? Mandou é muito um link bom, também pra gente cara. Ver. E mandou um link também com o som da sirene do Ecto One. Ah, mas isso aí é só botar o tutu pra gritar, né? Pode clicar que os 5 links estão aí no post. Inclusive, eu queria agradecer a participação do nosso querido amigo Carlos Vivacqua, prefeito da Cidade Gamer, que roubou a cena no último. Na verdade, quem roubou foi o Tutu, né? É verdade, né? O alter ego dele é que roubou a cena. Vivacqua, Tutu, obrigado pela participação de vocês. A esquizofrenia aí de vocês ajudou a gente a fazer um episódio excelente. Boa noite, Jurássicos. Meu nome é Rafael Dourado. É o cara do BBB, cara? Será? Vai, Dourado! E sou, entre outras coisas, professor de animação no Instituto de Cinema, TV e Novas Mídias. Putz grila, olha só, lá vem um esporro. Existe uma... Vocês estão falando, sabe do que vocês estão falando, quer ver? Ó? Existe uma aula inaugural onde cada professor fala um pouco de seu curso. E para mostrar a importância do profissional de animação em produções audiovisuais em geral... Um dos exemplos que mostra é os Caça-Fantasmas. Olha aí. A cena de storyboard que tem no DVD. Não por acaso, quando Peter Venkman encontra o Geleia no corredor do hotel. Não é por falta de exemplos melhores, mas é porque sou fã deste filme. E até do segundo. Porra, esse é fã mesmo, hein? E da série animada. Aliás, eu quando assisti o filme pela primeira vez, achei que ele tinha sido feito inspirado no desenho. e não o contrário, e achava muito estranho só o Ray ser parecido. Uma curiosidade sobre o filme, e provavelmente o porquê da ideia do Harold Ramis e do Dan Aykroyd terem considerado fazer o filme no futuro, é que a informação que consta pelas internetias é que a trupe se juntou originalmente para trabalhar no que seria a adaptação cinematográfica do Guia do Mochileiro das Galáxias, cara, olha só! Olha que maneiro, cara! Que não é uma ficção científica futurística, mas é espacial. E a coisa deve ter começado a borbulhar daí. E um destaque que vale a pena ser dito é a cena do elevador, onde eles se lembram que ainda não haviam testado as mochilas protônicas, dispositivos nucleares que são ligados dentro do elevador. Não ia fazer diferença nenhuma, né? O bicho falou que se desse errado ia acabar com toda a vida do universo. E eles dão um passinho para trás. Essa aí é ótima mesmo, cara. E um dos melhores diálogos do filme, na minha opinião, pelo menos, não é o do Bill Murray. Quando o Destruidor pergunta se eles são... Ah, essa é ótima mesmo. Você é um deus? Não! Então... Ray, quando alguém lhe perguntar se você é um deus, responda sim! Dou risada só de lembrar. É muito bom mesmo. Uma lenda sobre o filme é que o Gelé seria uma homenagem póstuma ao Belushi. Pois é, o Rafael, no caso a gente falou sobre isso no filme, só que não saiu na edição, infelizmente. E o diretor já fez um remake de Caça Fantasmas, o filme Evolução. Apenas trocou os fantasmas por alienígenas. O restante, a estrutura, a personalidade dos personagens, o monstro gigante no final, é tudo idêntico. E também é um filme que gosto bastante, embora ele não faça parte da minha DVD-teca. Grande abraço a vocês e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Dourado. Eu votei pra você ganhar, viu? No BBB, tá? Tava lá, Dourado! Aquele era o irmão dele, cara. Marcelo, esse é Rafael. Ah, tá. Mas é tudo Dourado. O endereço do site do Douradinho, pessoal, é www.sapobrothers.net. Esse e-mail a gente não podia deixar de ler, ele não podia deixar de ser o último a ser lido hoje, porque ele nos emocionou demais, não é não, galera? É verdade, cara. Quando eu li, eu falei, porra, cacete. Esse foi demais. Cacete. E aí, meus amigos? Amigos, sim. E os melhores. Vocês não fazem ideia de como são ou vem sendo importantes pra mim. Calaveira, Miote e Brunão, quem são vocês? Caras... Não dá pra contar nesse e-mail que eu passei em um ano aqui na Austrália. Mas o que eu posso dizer é que se cheguei aqui, um chefe de cozinha que deu certo, que aprendeu uma língua importante, o inglês, que teve acesso a coisas que nunca imaginei, ver Avatar no maior IMAX do mundo, por exemplo, enfim. Mas não foi fácil. Tô voltando pro Brasil nos próximos dias e só queria deixar bem claro que não desisti desse projeto de um ano aqui, como muitos amigos fizeram. E não desisti por causa de vocês. Solidão, depressão, dificuldades com a língua, o que eu sofri nas cozinhas aqui, chefe sem paciência, mas enfim. Fui superando e quando dava uma baqueada, play no Jurassicast. E aí, vamos que vamos. Aí vocês me fazem o Jurassicast do rock. Puta que pariu, chorei. Chorei feito bebê. O pior é que tinha assistido Rock poucos dias antes. Foi forte, indescritível, mas me fortaleceu. Volto pro Brasil diferente, espero que melhor. Espero poder contar os meus perrengues. Muito, muito sofrimento, histórias engraçadas e altas confusões. Obrigado por serem meus amigos e nunca me deixarem sozinho, mesmo tão distantes. Esse é o primeiro de meus e-mails do grande fã Maurício Longobardi. Cara, que e-mail, velho. Nossa. Ele ainda mandou uma foto dele, cara. Tá aí no post, você pode clicar aí. Maurício, a gente ficou extremamente emocionado quando leu esse seu e-mail, cara, porque essa recompensa de receber um e-mail desse nível, dizendo que, pô, a gente foi importante pra você no momento que você tava passando mal e a gente era teu alívio, essa é a maior recompensa que a gente podia ter recebido em todo esse tempo de Jurassic Cast, cara. Dane-se qualquer outra coisa que a gente conseguiu fazer, conseguir ter te ajudado nesse momento difícil, cara, e você falar isso pra gente é foi a melhor recompensa que a gente ganhou até agora, cara. Beleza, pessoal, esse foi os reclames do Jaiminho, do Jurassic Cast desse episódio. Ele tá rapidão, porque como o Bruno disse, o programa tá gigante e a gente vai dar privilégio pro programa, né? Mas olha só, queremos agradecer muito a todos que mandaram seus e-mails, seus feedbacks, seus comentários. A gente lê todos, todos, não se preocupe, a gente tá por dentro de tudo que vocês escrevem. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelas palavras de incentivo. E é isso aí, pessoal. Vambora, que o podcast hoje tá excelente, cara. Putz grila, vocês são dos melhores, né, não? Olha isso aí, tá muito legal. Fique agora com o Mágico de Oroz. Voltamos dos reclames do Jaiminho. Ok, Mágico de Oz, cara. Porra, pera aí, que rapidão. Oi, Calaveira, rapidão, deixa eu só interromper uma parada. Eu falei o um negócio do anão do George Lucas. Mas vocês já perceberam que quem tá com fixação em anão somos nós? cara, por que isso, bicho? Olha só. No Dona Flor a gente falou de anão. No Mortos Vivos a gente falou de anão. Fantasia na Cultura a gente falou de anão. Nós estamos com fixação pro filme de anão, bicho. E agora esse novo? E agora esse aqui, o filme com mais anão da história. Pelo amor de Deus. Cara, é assim, não é a gente que é fixado. Hollywood que acha legal, porra. O que a gente vai fazer? No mundo pós-apocalíptico de zumbi, eles enfiam um anão. O que a gente vai fazer? Não vai fazer nada. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Eu sempre achei Mágico de Oz um filme muito especial, porque é um dos poucos filmes, um dos poucos musicais em que eu paro pra escutar as músicas. Porque as músicas do Mágico de Oz são lindíssimas, né? São maravilhosas. São maravilhosas. O filme é de uma produção tão fantástica, o filme é tão bem feito, cara, que até hoje não se teve coragem de fazer uma refilmagem, cara. Teve aquela do Michael Jackson, né? Do Michael Jackson é legal, todo mundo fala mal. Mas eu gosto daquela refilmagem. Mas aquilo não é uma refilmagem, cara. Aquilo é uma versão, é diferente. É, uma versão, de desculpa. É, tem a versão Soul Glow, né? Olha, pega Mágico de Oz, mistura com Soul Glow, deu o Michael Jackson espantalho. Olha aí que legal. É que nem a versão do Didi Mocó, né? Dos Trapalhões. Os Trapalhões e o Mágico de Oz, que é foda também. Os Trapalhões e o Mágico de Oz, pra mim, é um spin-off do Conan. Um dia ainda vou falar sobre isso. Por causa da bruxa? Por causa da bruxa, cara. Bruna Lombardi, velho, toda vez eu escuto. Eu sei que já foi falado isso em outros podcasts, mas foda-se, eu pensei nisso primeiro. Não foram as outras pessoas, foi eu. Porque como eu não tinha um podcast, eu não podia falar isso pra ninguém. Ai, cara, mas era muito foda. Mas ó, discordo disso aí, Bruno, o que você falou, cara. Tem umas cenas ali, bem no iniciozinho, na boa. A história que nossas babás não contavam tava melhor, cara. Mas você já parou pra pensar, cara, que esse filme, ele é de 1939? Caraca, quer dizer, o que o Brasil conseguiu fazer em 1970... Pois é, tava muito olha perto disso, cara, 39. Olha só. É, tem razão, retiro o que eu disse. Eu não tinha pensado nesse ponto, cara. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Branca de Neve tem muito a ver com produção do próprio Mágico de Oz de 1939. Por quê? 1938 foi o lançamento de A Branca de Neve e os Sete Anões, do Walt Disney. Sim. O desenho animado, que fez um sucesso estrondoso. E na época, o estúdio Disney, assim, foi o primeiro longa-metragem animado, o primeiro a apostar num longa-metragem animado, era uma coisa assim absurda, né? É como, por exemplo, foi Avatar, quando lançou um espetáculo, um negócio 3D foda e pá, que fez milhões e fez e aconteceu. É a mesma coisa proporcionalmente assim com Branca de Neve. Uma coisa que precisa ficar clara é: o Branca de Neve fez tanto sucesso que acabou que a MGM, que era o maior estúdio na época, engraçado, né? O maior estúdio em 1939 era a MGM, hoje ele nem existe. Hoje ele foi vendido. Olha só como é que funcionam as coisas. É, o que, que uma má administração faz, né? Pois é. O chefão da MGM, o senhor Goldwyn Mayer, né? Que era o dono do estúdio, ele... O equivalente ao Herbert Richard? Isso. Porque antes da gravação desse podcast, eu não sabia que esse cara existia. Nem eu. Pra mim era um TM. Ah, qual o nome? Como é seu nome do produtor? Ah, bota Golden Mayer aí, é legal, eu gosto desse nome. Que merda, velho. Como a gente é desinformado, né? Como tem gente que baixa a gente? Olha, obrigado, viu? Valeu, cara. Vale por vocês, eu sou informado. Oh. Oh. Eu sou intelectual. Ai, Caetano Veloso, fala logo. O Golden Mayer falou: temos que fazer algo parecido com esta merda. Olha aí, cara. O que, que a gente pode fazer? Me diz aí um outro conto de fadas bacana. Ah, tem essa merda aqui do Mágico de Oz, vamos fazer? Que era uma obra clássica literária já, né? Isso, já era uma obra clássica do L. Frank Baum. Ele criou um universo, né, do Mágico de Oz, da Terra de Oz, no qual a Dorothy era a protagonista, que viajava para esse mundo fantástico, encontrava o espantalho, encontrava o leão, encontrava... E lá ela vivia várias aventuras. Golden Mayer falou: vamos filmar essa bosta. Encomendou um roteiro, contratou o diretor, resolveram embarcar nessa aventura, tornar algo crível esse mundo fantástico que era do Mágico de Oz, e fez muito sucesso, cara. Foi uma das grandes bilheterias da história, e hoje é o filme mais assistido de todos os tempos. É considerado, entrou pro Guinness ou qualquer merda dessa, como o filme mais assistido pelas pessoas no mundo inteiro. Cara, esse filme, ele é um absurdo, que ele é um clássico em todas as dublagens dele no mundo inteiro. O Mágico de Oz, ele é uma obra tão bem montada que, olha só, nessas, não é falhas, mas essas características de produção, como, por exemplo, um girassol plantado no meio de um chão de plástico, que você vê que é um piso do estúdio, uma pedra que você vê que é uma... você vê que aquilo ali é uma pedra falsa. A impressão que eu tive é de que eles quiseram fazer um livro ao vivo. Então a impressão que dá é que você está folheando as páginas de um livro. Porque Hollywood de 39, ela já era uma máquina bilionária. Então eles tinham recursos, mas olha só, no próprio Mágico de Oz, eu não sei se vocês separaram, e não sei se vocês concordam comigo, tem umas cenas em que você vê o fundo, que aquilo ali é pintado. Você vê que aquilo ali é uma obra, é bacana e tal, mas aquilo ali é a mão, é a mão. Dá pra ver que aquilo ali foi pintado, dá pra ver que aquilo ali foi produzido. Quando eu tava assistindo, eu falei: porra, cara, mas que asneira, como é que o cara me faz uma cagada dessa? Mas aí eu fui pensando, falei: cara, mas isso se repete no filme todo. Eu falei: pô, será que eles tiveram a intenção de transformar o filme numa espécie de livro ao vivo? Cara, eu não sei se tiveram, mas se tiveram, funcionou muito bem. E eu vou te dizer o seguinte, cara, hoje, com um filme onde você faz qualquer cenário fantástico no computador e foda pra caralho, Avatar, Senhor dos Anéis, Star Wars e o caralho, este filme, mesmo assim, funciona pra uma criança hoje que assiste ele. Eu posso dizer isso com propriedade, porque o Felipe, o meu filho, ele assiste esse filme e ele fica encantado, e pra ele é tudo verdade que tá aparecendo ali. A gente nota que o cenário atrás pode ser um painel pintado ou qualquer merda dessa, porque a gente já tem o olho mais clínico, né? A gente já cansou de ver filme. Agora, uma criança, cara, assiste esse filme, e esse filme é para crianças, você me desculpe qualquer coisa, mas esse filme é um filme para criança. Ouviu, Miotti? Sério? Não adianta você ficar tendo desejos sexuais pela Dorothy. Isso é você. Eu não! Eu. Como não? Enfim. Eu gosto é da avó dela. Esse negócio é da bruxa. Pô, a bruxa tinha um bundão, cara. Para com isso. Eu vi ontem. Para com isso. Continue, Bruno. Para com isso. Enfim. O Bruno. Esse... O Bruno morreu de medo. Rapidão, internet. O Bruno tá se cagando de destruir o filme. Antes da gente começar a gravar, ele virou pra mim e falou assim: Rodrigo, pega leve aí, cara. É um filme de criança. Ele tá com medo, cara. Ele tá com medo. Eu tô nem aí. Eu falei que eu ia arregaçar. Eu vou te controlar hoje. Vai não. Então, o filme, cara, ele tem uma produção, assim... A gente tem que pensar, cara, que ele foi feito numa época em que tudo tinha que ser feito ou em estúdio ou locação. Você não tinha como botar um fundo verde e fazer um desenho no computador, cara. Não tinha. Então, pra vocês terem uma ideia, foram utilizados quase 70 sets de filmagens. 70, 7-0. Com diferentes esquemas de iluminação e padrão de cores. E a maior parte das cenas foram rodadas nesse Technicolor bonito que a gente vê. A cor é viva até hoje, e é inacreditável se você pega o DVD ou o Blu-ray desse filme. A cor é viva. Internet, pra você ter uma ideia, dado disso que o Brunão tá falando, por exemplo, um Star Wars, ele é gravado em média com 10 a 12 estúdios. O resto é tudo chroma key, né? Mas isso é pra vocês terem uma ideia de como que esses números impressionam. Outra coisa, você falou do fundo, né, que chama de matte painting, né? Aquele sim, é, que é o fundo pintado à mão. Foram 150 pintores que aplicaram 62 cores diferentes ao pano de fundo de Oz. E o pano de fundo media 600 metros por 12. Olha só, cara. Isso é uma produção que é caro. É caro fazer uma parada dessa. Então, eu acho que por tudo isso, assim, pela parte técnica, o esmero técnico, o filme é de 1939, mas hoje, uma criança de hoje assiste esse filme e ela não fica: olha lá, não sei o que, tá mal feito. Entendeu? Você pega um He-Man Mestres do Universo... A criança vai notar que tem umas merdas que são mal feitas, sacou? Você vai insistir nessa palhaçada, né? Tá bom, continua aí. Deixa vai. Eu só falar. Agora... Não, eu caparei com esse podcast. Não, não vou falar mais do He-Man, não. Só um dia que a gente for falar dele. Isso. Mas aí a gente não chama o Rodrigo. Enfim. Oh, por favor. Eu acho que ele tem uma magia que os filmes da Disney têm muito bem isso, é te transportar para esse mundo irreal. E o filme, ele é inocente o tempo todo, sabe? E essa inocência, essa magia dele é que torna um filme tão especial. E hoje, assim, esse é um dos filmes favoritos da minha esposa. É um dos filmes favoritos meus também, um dos grandes clássicos que eu adoro. Tá fudido. Todo ano eu filmo um balé que tem o Mágico de Oz como tema. Olha, é legal, eu já fui, é muito bacana. Ano passado eu filmei um e esse ano vou filmar outro. É muito bacana mesmo. E hoje, tudo que é feito de referência a Mágico de Oz é baseado no filme e não no desenho original do livro do Frank Baum. No livro do Frank Baum, o leão é gigante, o leão é enorme. Nesse daqui, é, assim, o leão virou um cara fantasiado. O leão, o espantalho e o homem de lata, assim, pra gente não, mas pra criança... É, eles acham que aquilo ali são mesmo aqueles homens de lata, o leão e o espantalho, porque a maquiagem é tão perfeita. O rosto dele, você percebe, o rosto do espantalho parece que ele é um espantalho mesmo, aquele rosto dele todo mole, né? E isso aí que você tá falando, Miotti, é uma das curiosidades que o filme traz. Como toda grande obra cinematográfica, o Mágico de Oz sofreu graves problemas de produção. Ele teve muita mudança de elenco, por exemplo, a Dorothy, o espantalho. Não. O espantalho não, o Homem de Lata. O Homem de Lata original, que foi contratado para fazer as primeiras cenas do filme, a maquiagem dele era baseada em pó de alumínio. Olha aí! E aí ele começou a respirar aquela merda, começou a respirar, ficou intoxicado e quase morre. Teve uma reação alérgica foda e quase morre. Quando chegou esse Homem de Lata, que foi pras telas, né, que hoje a gente considera como um clássico, que é o Jack Haley, a maquiagem já era pasta de alumínio. Então já não fazia tão mal. Mas ele ainda ficou intoxicado também. Ah, provavelmente. Quem não ficaria, né, cara? Porra. A Dorothy também foi trocada, que não era a Judy Garland no início. Era... Eles queriam usar a Shirley Temple. Internético, pra você entender quem é a Shirley Temple, era a Maísa de 1930. na época que a Shirley Temple cresceu, 1930, o Silvio Santos já devia ter uns 70 anos, mais ou menos. E ele e ele viveu muito isso. Então ele quis fazer a Maísa Shirley Temple. E a Shirley Temple era aquela criança prodígio. Sabe aquela criança que vai na tua casa e você tem vontade de jogar ela pela janela? Porque ela é extremamente esperta. Porque você vira e fala assim, eu esqueci de pegar o garfo. Aí ela vira pra você e fala assim, não é garfo, é garfo. É aquele tipo de criança. Então a Shirley Temple era uma criança muito famosa na época. E a Dorothy é uma criança. A Dorothy não é uma adolescente hiperativa com retardo mental. Para Comecei. Com isso, para com isso, velho. Para com isso, cara. Puta que pariu. A Dorothy, o personagem Dorothy, Bruno, vai ficar quase de mim, cara. A personagem Dorothy, ela é uma criança. E a Judy Garland, naquela época, ela devia ter uns 17 anos naquela época, ela tá interpretando uma criança. Por isso que muitas vezes, você que já tem, você internet, que tem mais ou menos a idade do Miotti, por volta de 80 anos, você pode achar meio estranho. Tem umas horas que a Judy Garland, ela dá umas infantilizadas na maneira dela falar, na maneira dela se portar, colocar em cena os outros personagens, como são personagens fantásticos, eles têm essa liberdade artística, essa liberdade poética. A Dorothy, já como é uma adulta, que vocês estão vendo, que praticamente é uma adulta, porque a Judy Garland tava com um bração naquele filme, cara, aí fica uma coisa meio estranha, mas na verdade é por isso, é porque a personagem, ela é uma criança. Em momento nenhum você duvida da inocência dela. Ela tá o tempo todo inocente, e ela começa inocente e ela termina inocente, sabe, achando que o sonho dela foi realidade ou não. E o filme inteiro é isso, sabe? Assim, a grande preocupação dela é o cachorrinho dela. A grande preocupação dela é a tia que ela deixou lá doente, que tá preocupada com ela. A própria Judy Garland, ela era considerada assim, uma das estrelas mirins do estúdio. E foi o Mágico de Oz que impulsionou a carreira dela de uma maneira assim, inacreditável. No final da carreira dela, ela ia para programas de televisão pra ficar lembrando de como foi fazer o Mágico de Oz, cara. Se isso é ser estigmatizado por um papel, eu não sei o que é. Entendeu? Mark Hamill fazendo escola, olha aí. Não há lugar melhor do que a nossa casa. E uma coisa que não pode ser deixada de ser falada aqui é a interpretação dela para Over the Rainbow. É não só emocionante, como marca o filme, cara. Day I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere. É uma música que ela dá o tom do filme. E a letra dela é exatamente o que é o filme, né? O sonho da Dorothy de... Ah, deve ter um mundo além do arco-íris, onde os problemas não são... Não te alcançam, onde é uma terra onde vai ser todo mundo feliz, e sem problemas isso, e tal. Cara, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E assim, isso me toca até hoje. Eu fico emocionado, cara. Não, é muito bonito mesmo. E hoje você não consegue desassociar Over the Rainbow de Judy Garland. Apesar de eu gostar muito da versão moderna que fizeram lá no ukulele e o gordão cantando, que eu acho maneira pra caralho. Bota um pedacinho aí da versão nova, Miotti. Way up. não é à toa que Over the Rainbow ganhou o Oscar de melhor canção original. Não só Over the Rainbow ganhou como melhor canção original, como toda trilha sonora ganhou, e além disso, o filme foi indicado nas categorias de melhor filme, melhor direção de arte. Olha aí, você tava falando mal da direção de arte. Não, tá falando mal não. Porra, pra 1940, bicho, era o melhor que dava pra fazer. Melhor fotografia, olha aí as cores que eu falei, olha aí. Melhores efeitos especiais e melhores efeitos especiais de som. Foi indicado a mais 5 Oscars. Pode ser também que o Macho de Oz não tenha ganho o melhor filme, porque quem ganhou foi O Vento Levou. Que é uma outra super produção também, né? E outra, vou falar pra vocês, o Mágico de Oz e O Vento Levou tem os mesmos diretores, cara. Olha só, cara. Victor Fleming. Cara, acabei de chegar de uma audiência com o Mágico de Oz. Foi fazer o que lá? Ah, eu fui ver se ele... Vem cá, chega aqui. É mesmo? Aham. Pô, acho que vou lá falar com ele também. Você quer um também, não quer? Eu quero. E pra que você quer um? Pra gente ter um igualzinho. Deixa de ser invejoso, rapaz. Por que você não pega um só pra você? Não, pô, tem que ter um igual ao senhor. Ah, só porque eu falei que eu queria um beijo da Cláudia Leite, você vai querer também agora? É, tá certo. Acho que eu vou pedir do Justin Bieber. Assanhada. É bem fofinho. Ah, senhor. Inclusive, tem um novo estilista que tá chegando aí pra falar com o senhor. Ah, é? Qual o nome dele? Clodovil. Ah, oh, que piada original, hein? Pode entrar, seu Clodovil. Oi, meu amor. Tudo bem? Como vai? Nossa, seu, você é um péssimo Clodovil. Olha, eu vou... Então faz melhor, meu amor. Faz melhor você. Ah, tá? Deixa de conversa, fiado. O que é que você quer falar? Vim aqui nessa cidade horrorosa, simplesmente... Porque eu quero mudar o modelito de vocês, que está muito demodê, né? Todo mundo aí vestido verde, essa cor horrorosa aí de natureza. O que é cor? Não, como assim cor? O que é cor? O que é cor? A cor verde, cor. Cor? Não. Que palavra pigmento, é essa? Pigmento, sabe? Aquilo, mas... pigmento. Mas nunca vi isso. Tudo é verde aqui em Oz. Exatamente, então. Eu vim aqui para mudar... Mudar o estilo, sabe? Estilo restart. Vamos dar uma animada. Botar outras cores. Botar, assim, laranja. Um pink, né? Quem sabe também um prateado. Vai ficar tudo tão maravilhoso. Já estou pensando aqui. Você tem algum modelo pra mostrar pra gente? Que, meu amor? Você não está vendo aqui? Ué, é verde. Eu tô vendo verde. É verde? Como assim? É verde. A minha tudo cor... Eu estou com esta minha bata rosa aqui, pink. Você não está vendo, meu que amor? Isso? É verde! É verde! Tá tudo verde! Ué. Mas, meu bem, vocês são daltônicos! Nem sei o que é isso. Todo mundo aqui na cidade de Oz é daltônico, aqui na cidade das Esmeraldas? É, tudo é verde. Olho pra cima, é verde. Ué. Olho pro céu, é verde. Olho pro chão, é verde. O céu é verde? O céu é azul, meu amor? Eu olho pro vaso e tá verde. Como é que eu vou poder aqui expressar as minhas vidas, a minha cor? Peraí, só um pouquinho. Ô, senhora Jovem Nerd, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe cores. Tudo é verde. Você entendeu? E a gente quer que as coisas continuem verdes. Estou passada. Morri. Ai, meu pai. Já sei. Morri, eu vou chorar aqui. Faz uma coisa, quer botar alguma cor? Bota cores naquele cavalo ali, ó. Pra você parar de encher o saco. Você pega, tá vendo aquele cavalo ali? Você pinta da cor que você quiser, tá? Tá bom, filha? No cavalo, é? É. A cor que eu quiser? A que você quiser. Ou pelo menos a que você diz que é, né? Roxo. Vai ficar meu, dele morrer. Eu sei lá o que, que esse cara tá falando. Aí é cada um que aparece aqui, não é? Nossa. Mas paga logo ele aí, paga logo ele, manda ele embora e bota o cu no cavalo e pronto. É, pelo menos não é mais aquela... Paga logo ele, o cara vai me matar, é isso? É pra, paga, é paga logo ele. É melhor, né? É pra matar apaga ele. Paga logo ele. Que vai sair aquele sangue verde. Então tá bom. Giovanni, apaga ele, por favor. I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a... Como que um artista, ele tinha que primeiro saber atuar? Coisa que hoje em dia parece que não é mais pré-requisito. E cara, como que eles eram completos? Porque a Judy Garland, ela era atriz, cantora, dançarina. Um ator que sempre me chamou muita atenção é o Ray Bolger, que é o Espantalho. Eu acho esse cara com uma presença de palco tão grande. Ele tem uns trejeitos que ele faz com o Espantalho, ele vai tipo esmorecendo o corpo, como se a palha estivesse saindo do lugar. É muito legal aquilo ali. E a agilidade dele em cena é muito legal também. E ele canta legal também, que é aquela música dele. Toca um pouquinho da música dele, Miotti. I would not be just a nothing. My head all full of stuffing. My heart all full of pain. I would dance and be merry. Life would be a ding-a-dairy if I only had a brain. Os artistas nessa época de Hollywood, hoje se você pegar um artista desse, ele não consegue se comparar, o cara não vale um quiabo fim de feira, né? Ele não vale uma xepa, ele não vale uma xepa. Cara, você pega esses mega artistas de hoje, qualquer Orlando Bloom, Tom Cruise, qualquer desse. Caralho, caralho. Qualquer dessas aí. Qualquer adotada dessas. Você bota eles pra interpretar, o cara não consegue falar três frases sem ler o roteiro. A grande questão é que nessa época Hollywood tinha muitos musicais. E cara, o ator, se ele era de Hollywood, ele não precisava ser bonito, mas ele precisava saber interpretar, e saber cantar e saber dançar. Isso ele precisava saber fazer. É verdade. Se você acha que o Clark Gable é bonito, minha filha, se mata. Se mata. Se você acha que o Humphrey Bogart é bonito, se mata duas vezes. Não, porque assim, o próprio Humphrey Bogart e o Clark Gable não dançavam, mas eram mega atores. Né? É, mas eram atores, assim, eram símbolos sexuais, cara. Isso, mas cara, nessa época você precisava saber dançar, você precisava saber cantar, porque os filmes exigiam isso, cara. O público, né, exigia. O público exigia isso. Por quê? Porque o filme não era nada mais, nada menos, a maioria deles, os de baixo orçamento. O Mágico de Oz era uma mega produção, né? Mega orçamento. Mas assim, os de menores orçamento eram, sabe, nada mais do que um teatro filmado, né? Então assim, era pegar Broadway e botar na tela. Era basicamente isso. Então o cara tinha que saber cantar, cantar bem, cantar afinado, e tinha que saber dançar. E o Ray Bolger, ele é exatamente um desses caras de teatro. Ele é um mega dançarino, cara. Um mega dançarino. A cena que ele faz o espantalho, onde ele dança e finge que é molenga e não sei o que, aquilo ali, a expressão corporal dele, é toda de ator de teatro, cara. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Judy Garland, Ray Bolger, o Burt Lahr, que é o leão, o Jack Haley, que é o Homem de Lata, e inclusive outros atores que são fantásticos, os dois que a gente tem que falar deles, Frank Morgan, que faz o Mágico de Oz, o Professor Marvel, o Porteiro, o Motorista e o Guarda lá da Cidade das Esmeraldas. E o cara faz cinco papéis, né, todos eles meio bem baseado na galhofa, né, cada um ele faz uma voz diferente, não sei se seja, é porque na dublagem não dá pra perceber. Mas se você assistir ele legendado, em cada personagem ele faz uma voz diferente. Você tem também a bruxa, cara, que é a Margaret Hamilton. Cara, eu adoro essa bruxa da Margaret Hamilton. Ela é muito boa, cara. Porque ela eu vou falar pra vocês, a bruxa da Margaret Hamilton, ela é uma bruxa de história infantil. Cara, ela é uma bruxa verde, já começa daí, tem chapéu pontudo, tem vassoura. A maneira como ela conduz a atuação dela é muito engraçada, cara. Eu acho engraçado, assim, muito engraçado não, mas é muito carismática. Porque, cara, ela é muito má.

apesar de hoje estarem completamente datados, os efeitos especiais. Eu acho que eles funcionam muito bem para a proposta do filme e são muito revolucionários para a época. Porque em 1939, você fazer uma ventania daquela ali, naquele estúdio que eles fazem, a casa da Dorothy ali, cara... Cara, eu tava pensando a mesma coisa, Brunão. Aquela cena foi muito bem bolada, cara. Ela, porque o vento é fortão, né? É muito vento, cara. É muito vento. E não só o vento. Lá atrás você vê a porra do furacão, do tornado, sei lá que porra é aquela. Ele parece de verdade, bicho. Agrega muito o fato do filme, naquela parte, estar em preto e branco. Na verdade não é um preto e branco, é um sépia, né? É um sépia, é. Olha, olha, olha, olha. Ô miote, hein, caralho. Bem, eu trabalho com isso, eu sei, né, porra. Isso eu tenho que saber, né? Não é todo dia que a gente vê isso. Chupa essa, né? Essa cena, cara, que ela chega, que é a transição do preto e branco pro colorido, é muito maneiro também. Isso. Eu não sei se você percebeu, a Dorothy que abre a porta é uma dublê, não é a Judy Garland. Exatamente. É uma dublê que abre a porta e a Judy Garland sai de dentro do... É, sai, na verdade, não sai, ela entra no cenário, né? É, na verdade é porque a cena toda, o que a gente tá filmando, o que a gente tá filmando, até parece que eu tava na produção. É, tá bom, Sérgio BD1000, fala aí. Isso, o que a gente tá vendo, né? Na verdade, que, a porta, ela tá sépia porque a porta foi pintada de marrom. Até a roupa da menina, você dá pra ver que ela tá marrom. A roupa, ela não tá em preto e branco, ela tá pintada de preto mesmo. Isso, porque quando ela abre a porta, como o fundo já tá colorido, naquela época você não tinha como fazer isso, né? Então tinha tudo que tá colorido. Então você só abre a porta, a parte de dentro ela tá simulando um sépia, e aí quando ela abre a porta, o que tá lá fora já tá em colorido, mega colorido, e aí a câmera sai um pouco e é nessa hora que aparece a Judy Garland vestida de... com seu figurino azul de xadrezinho bonitinho, menina do Kansas. Toda lolita, toda lolita. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Aquela fazenda. Tem aqueles dois velhos, desgraçado, que aqueles velhos são dois senhores de engenho, né? Eu não sei se você percebeu. Porque é do jeito que aquela velha é uma esquizofrênica também. Não, é uma esquizofrenizante aquela velha também. Ela chega pros caras e fala assim: Vegá, vocês não vão trabalhar não, cambada de vagabundo? Os caras estão na miséria. Os bichos suados, velho. Suado, de destruído, velho. Destruído. Se não começa falando o filme que é Mágico de Oz, eu pensava que era, sei lá, de repente... Escravizaura. Porra! Ou pior, eu pensei que era Raízes, sacou? tão detonado que os caras tão, velho. E a velha vira e fala assim: vai trabalhar não, cabaro vagabundo. Tô sentindo que vocês três vão perder o emprego. Aí os caras: não, minha senhora, peraí. A gente foi ajudar a imbecil da sua sobrinha, essa imperativa do caralho, que ela fica subindo na porra do poste. E ela caiu de fuça com os porcos, porra! Tá vindo? Ai, aí ela vira, dá aquele esporro geral, né, pra dizer quem é que manda. Aí depois vira e fala assim: você! Aí ele: pois não. Tu tá com a cara muito abatida, come meu biscoito! Cara, velho, é a bonequicha. Sabe a bonequicha? Dá um copo d'água. Dá um copo d'água. Cara, é muito escrota aquela velha, né? Muito escrota. Na hora que ela foge, ela encontra o Mágico de Oz lá, que na verdade não é o Mágico de Oz, é só o ator, né? Ela encontra um charlatão. Que é o Professor Marvel, né? Que, porra, com esse nome eu fiquei esperando ele gritar Shazam, né? E gritou. Cara, aí eu vejo uma menina de 16 anos. Lá vem. Com um corpo de 30, que é a Judy Garland. Lá vem. Aí ele vira e fala assim: minha filha, você quer uma salsicha? E ela fala: quero. Cara, e ele entregar um pedaço de comida pra ela. Cara, como é bom esse tempo, né, velho? Cara, como é legal deve ter sido viver nos anos 30, em que um adulto poderia virar lá pra um adolescente e falar: minha filha, você quer uma salsicha? Ela: quero. E ele, de fato, entregar um pedaço de comida pra ela. Bicho, cara, eu preciso te falar, velho, você é muito doente, cara. Puta que pariu, velho. Cara, eu fiquei contextualizando, bicho. Eu fico imaginando um cara no meio da floresta, sozinho, e encontra uma adolescente com um corpo de mulher de 30. Já começa daí. Aí a mulher vira e fala assim: desculpa, ela tem 1,50m, como é que ela tem um corpo de mulher de 30? Cara, peraí, pelo amor. Não, peraí. Eu entendo, eu entendo que a Dorothy é um personagem infantil, mas a Judy Garland, ela era uma mulher. Se vocês não repararam, meus caros, aquilo ali debaixo da roupinha dela são dois peitos. Ah, meu Deus. Ela não era forte, aquilo ali são dois peitos. Cara, aí ela vai, tá lá na floresta, sozinha, caminhando e tal, encontra com o mágico de Oroz lá. E o mágico vira pra ela e fala assim: minha filha, vem cá. Eu fico contextualizando isso hoje em dia. Imagina uma adolescente andando pela floresta, só dá merda, velho. Hoje em dia, se você vira pra uma pessoa e fala assim: vem cá, você quer uma salsicha, velho? Já tá toda a Polícia Federal atrás de você. Já tá. Você vira pra criança não, né? Mas assim, um adolescente no meio da rua falou assim: ô, minha filha, eu não vou comer isso aqui não. Você quer a minha salsicha? Você quer a minha salsicha? Morreu, você acabou, você vai preso. É, eu tô só oferecendo um enroladinho pra menina, pelo amor de Deus. Puta que pariu, velho. Eu não tô acreditando nisso. Que ele vai destruir, cara, o Mágico de Oz. Eu fiquei contextualizando. Não, não tô destruindo o Mágico de Oz, pô. Não, não. Eu fiquei contextualizando a inocência da história com os dias atuais. Uhum, tá. Sacou? Não há lugar melhor do que a nossa casa. Aí temos a cena em que Dorothy chega em Oz. E aí é a cena em que ela vai encontrar nossos queridos Munchkins. Não chamamos de anões, chamamos de Munchkins. Tem criança ali também. E tem criança anã, que é pior ainda. Puta. Mas enfim. Olha aí, cara, depois sou eu, hein? Depois sou eu, hein? Coitados desses Munchkins. Não basta o cara ser um Munchkin, ele tem que ter o figurino mais escroto de todo o filme, cara. Porque vocês perceberam que nasce flor do cinto, nasce flor da sapatilha, da ponta do sapato, de tudo que nasce a porra de uma flor, velho. Mas cara, uma coisa que eu reparei, Bruno, é que todo mundo em Oz tem um senso fashion muito forte. A personagem que morre no início do filme é a Bruxa do Leste. Uma bruxa, que é uma desgraçada, feia, verde, lazarenta. A mulher me tem um sapatinho de rubi, cara, que é a coisa mais... Mas ai, meu amor, velho. Aquele sapatinho fashion, de rubi, né? Dela... Nossa! Aquele sapatinho de rubi dela ali, eu usava. Sério, eu usava. Boiola. Aí a mulher vai e rouba o sapato da defunta. Cara... Nem na Segunda Guerra, sua vagabunda, nem que fazia isso. Não, peraí. Não, você tá errado. Ela não pediu, ela não foi lá e pegou e botou o sapato. Ela não roubou o sapato nenhum. O sapato apareceu no pé dela. Por obra de isso quem? Não, isso da atravessadora, não é por obra não. Da atravessadora da Bruxa do Norte, que é uma pilantra. Você não viu nada. Você tá inferindo uma coisa. É a atravessadora. Ela vira e fala assim: esses sapatos não são meus. Aí a Bruxa do Norte: menino, você é bobo, ela já morreu, leva. Aham, uhum, tá bom. Ela fala isso! Não fala, Miote, não fala! Olha aí, não, velho, não ela fala. Não fala, não fala, fala porra! Não. Miote, não ela fala, não fala. Me ajuda, Miote, ela não fala. Ela fala sim. Ela fala, cara. Ela fala, mas eu não posso levar, esses sapatos não são meus. Aí a bruxa do minha filha, você é boba. Leva isso aí, isso, ela morreu. Cara. Ela não besta, fala isso, sua bestona. Cara, aquela bruxa do norte é uma pilantra de maca maior, velho. É uma pilantrona, velho. Vocês já perceberam o tanto que tem de anão bêbado ali, cara? Todos aqueles do exército, eles não conseguiram fazer a coreografia juntos. E isso aparece no documentário que eu assisti do Mágico de Oz. E eles falaram que os anões, cara, davam um trabalho, filha da puta, não queriam trabalhar, ficavam de sacanagem. E aí o diretor falava: vamos lá, gente, vamos filmar, não sei o quê. E a ação, cara, os bichos bêbados. Tem um anão, cara, que... Tipo, se neguinho tá indo pra direita, ele tá indo pra esquerda, cara. É inacreditável, cara. Sabe o que é isso, Brunão? É tu botar 350 anão junto. O que eles pensaram? Véio. Meu irmão, somos 350 contra 20, filha da puta. Esse cara não vai fazer o que a gente faz que ele quer, não. A gente vai fazer do jeito que a gente quer. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Cara, esse é um filme que é um clássico do cinema. É um filme que, se você gosta de cinema, você precisa conhecer essa obra que é o Mágico de Oz. Por mais que é um filme que, assim, você acha que esteja datado, que ele seja muito inocente para os dias de hoje, né? Que hoje a gente está acostumado, assim, com o mundo a 120, né? E o filme, ele é muito inocente, mas eu acho que ele tem um valor fantástico hoje, que é exatamente essa inocência, assim, de trazer essa inocência ainda para os dias de hoje, assim. É como se fosse uma criança te contando uma história, sabe? Olha, Brunão, eu vou mais além, cara. Eu acho que uma história como o Mágico de Oz é o que tá faltando muito nos dias de hoje, sacou? Que é uma história bem inocente mesmo. E é uma história inocente, inocente. Não uma história retardada. Isso, não uma exatamente. História, porque hoje em dia, eu não sei aonde que a indústria do cinema se perdeu nesse ponto, mas hoje em dia a Hollywood e a indústria do cinema no contexto geral, porque cinema não é só Hollywood, a gente sabe disso muito bem, acha que filme infantil é um filme retardado. Isso, entendeu? É um filme para pessoas com retardo mental. Então, se você vai ver um filme infantil, você vai ver atuações medíocres, você vai ver histórias ridículas. E não, cara, o Mágico de Oz, ele é uma história humilde na sua forma de contar, porque é uma menina que sonha em fugir para um local onde ela não sofra, onde ela não seja perseguida, onde ela se sente amada, porque outra coisa que fica muito presente no filme também é o amor que os personagens têm por ela. Tanto o Espantalho, como o Leão, como o Homem de Lata, o Homem de Ferro, o Iron Man. Na casa dela, ela se sentia muito sozinha. Ela chegava pra contar uma coisa pra tia, a tia não tava nem aí. Ela chegava pra contar coisa pro tio, o tio dava uma coça nela que ela saía fora. Mas os próprios três davam atenção a ela? Dava atenção, mas não era aquela coisa, por exemplo, como os personagens fantásticos faziam, né, não? Por exemplo, mas aquilo ali você tem que ver que é um sonho dela. Não, pois é, mas é um sonho, é uma projeção dela. Ela queria atenção. Por isso que ela tem como melhor amigo o Totó. Faço minhas as palavras do Brunão. Se você não assistiu, você internet que não assistiu, ou tem vontade de mostrar pro seu filho, pro sua filha, enfim, pro seu sobrinho, ou se você quer ver por você mesmo, se dê esse presente pra quem você gosta. Porque é muito, muito, muito legal mesmo. Vocês vão gostar. Eu botei meu sobrinho pra ver, ele adorou. Olha só, cara, ele não gostou? Gostou, não. E eu só boto ele pra ver essas coisas antigas. Macho Joyce, botei aquele filme do Papai Noel, lembra? Aquele Santa Claus passado do SBT? Sei, aquele que o Papai Noel tinha um pirulito que flutuava, né? Isso, aquele negócio mesmo, né? Aquele filme era muito legal. Ele passava todo domingo, todo Natal no SBT, né? Todo Natal passava no SBT. Todo Natal ele então sempre, eu sempre boto meu sobrinho pra ver esse tipo de filme. Os desenhos antigos da Disney. Nossa, tem que fazer isso. Quem tem filho hoje em dia, bota pra ver esses desenhos antigos. Declaro aberta a sessão da 13ª Conferência do Planalto dos Macacos, Símios, Macacos, Macaquices e Afins. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Eu, como todos já sabem, Dr. Zeus, venho presidir esta conferência. Ao meu lado aqui, para discutirmos assuntos de extrema importância macacal, o meu companheiro, Dr. Cornelius. Presente, queridos amigos. Vamos discutir bastante, saber o que esses homens estão fazendo com o planeta deles. Também aqui, do meu lado direito, uma figura de altíssimo garbo e elegância, nosso querido Aebe Camargo dos Macacos, Dr. Gori. Muito obrigado, Dr. Zeus. Eu agora adoro falar desse jeito, fazendo meus golpes de karatê. Afinal de contas, eu paguei por muito caro aquelas aulas. Estou aqui para complementar esta reunião e falar sobre todos os problemas que os nossos queridos símios estão enfrentando. Meu nome é Enéas. Deixe de macaquices, Dr. Gore, deixe de macaquices. Como primeira pauta de hoje, vamos discutir aquela maldita bruxa. A bruxa da Terra de Oz, o que ela fez com aqueles macacos, ela aprendeu com o Dr. Monroe. Aquela blasfemadora! Para quem não sabe do que estou falando da bruxa que cruzou o galinha com o macaco. E o que aconteceu? Tem aqueles malditos macacos voadores na Terra de Oz. É mesmo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Isso é um absurdo. Eles ficam sobrevoando a praça, atacando cocô nos outros. Isso é um absurdo. Todo mundo sabe que o macaco é um filho da puta. Por natureza. Por natureza. Não se dá asa macaco. Não se dá asa macaco. É, muito bem, muito bem. E olha, caros macacos, eu quero dizer pra vocês, agora fazendo meus golpes de karatê, que não é a primeira vez que aquela bruxa maldita faz esses cruzamentos. Muito bem lembrado, Dr. Gore, muito bem lembrado. Vocês ficaram sabendo da última vez que ela cruzou um canguru com um urso polar? O que que deu? Ah, eu fiquei sabendo, eu não fiquei por sabendo. Favor. O que que deu? Aconteceu. Diga. Que gerou uma sacola térmica. Isso é um absurdo. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas isso não foi o pior, Dr. Gore, não. Como não foi o pior? Qual foi o pior? Ela cruzou uma vez um burro com um morcego. E o que que aconteceu? Deu um português de asa delta. Ficou muito engraçado. Que absurdo! Que absurdo, outro que absurdo. Absurdo! Mas vocês não sabem o que, que ela fez também. O quê? Ela cruzou uma cobra com um porco espinho. Meu Deus, e o que que aconteceu? Um arame farpado. Não! Não acredito nisso! Doutor Zeus! Eu quero falar também! Uma vez... Diga, Chita! Diga, Chita! Uma vez... Chita, tua mãe... Uma vez ela fez... Uma vez ela fez um cruzamento de uma tartaruga com uma lesma. O que aconteceu? Deu o Rubinho Barrichello. Não, não merecemos não, isso, não. Não, de jeito nenhum. Não merecemos isso, não merecemos. E você não sabe o pior. Ela cruzou o pão, o queijo e um macaco. Meu Deus, e que abominância surgiu? Um X-panzé. É, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Temos que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude, Doutor Zeus. Por favor, esse tipo de piada infame não cabe mais na internet brasileira. Pelo amor de Deus, precisamos fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer mais, meu filho. Doutor Zeus, eu tenho uma opção. Diga... Por que que a gente não chama aquela sociedade protetora dos animaizinhos? Qual? Aquela, a PETA. O biscoito? Não, a PETA, aquele órgão internacional que protege os animaizinhos. Vão fazer o quê? Eles vão processar, véia. Eles vão processar ela. E a gente vai processar a gente. Outra coisa que eu acho bacana do Mágico de Oz é deixar essa mensagem, que hoje é inocente, mas é muito bonita, de não há lugar como a nossa casa, né? Sim, verdade. É, no final das contas, por mais que a gente idealize um local de diversão, ou local em que a gente idealiza uma fantasia ou um desejo, no final das contas o que todo mundo quer é voltar para casa no final do dia, né? Quando ela chega na terra dos Munchkin, eu tava assistindo e falei, agora só falta ela virar pro pro Totó aí, ao invés dela falar assim, acho que não estamos mais no Kansas, ela podia falar assim, olha, chegamos na fantástica fábrica de chocolate. Porque aquele laguinho, cara, é igual, bicho, igual, cara. Cara, só faltou o Dinewada, né? Só faltou o Willy Wonka, cara, só faltou o Willy Wonka. Só faltou não. Só faltou o Mário Jardim. Bom, não, agora a piada fica muito pesada pro filme de criança. Mas fala pra gente, então. Porra, os três ali, né, com aquela menina de 16 anos, é bicho? Não, velho, não. Eu me recuso, cara. Eu falei que era pesado. Me recuso a ouvir aquilo. Não, me recuso. Por favor. O espantalho que é um cérebro, o homem de lado que é um coração e o leão que é o quê? Um vibrador, é isso mesmo? É. Ele quer um coração. Quer um... O homem de lata quer um coração, o espantalho quer um cérebro e o leão quer um consolo. É, porque o Mágico de Oz vira pra ele e fala assim, você quer um coração? Ele, quero. Que coração que você quer? Aí ele vira e fala assim, ah, eu quero um coração que ligue numa bateria de 9 volts. Puta que pariu, velho. Mas eu gosto muito daquela cena, cara. Eu acho muito legal. E ela empolga, né? Ela é ela que dita o resto do filme dali pra frente. E ela empolga, cara. Você, assim, se você ali não comprou a ideia do filme... Se você ali não comprou o DVD, você vai comprar na hora, cara. Isso. Porque, não, eu tô falando sério. Piadas à parte, é sacanagem não. Porque a maneira, como você tá falando, Bruno, que é bem do iniciozinho. Cara, o jeito que a Judy Garland sai andando é muito legal, velho. Que ela dá umas esticadas com o braço assim. Não, e dá vontade de você sair dançando junto, cara. Seguindo na estrada das Pedras Amarelas, pegar no braço da Dorothy, puxar o rabo do Totó e ir embora junto, velho. Posso confessar uma coisa? Eu vi esse filme antes sozinho. Quando eu acabei de ver, eu fui beber água dançando que nem a Dorothy. Pô, sério, cara. Eu dando os pulinhos. Sabe aqueles pulinhos que eles dão com plié? Que eles dão troca. Cara, eu fui beber água 3 horas da manhã daquele jeito. Muito bem. É sério. Pô, só porque eu falei que eu queria um beijo da Cláudia Leite, você quer também? Ai, Márcia, a gente tá gravando. Caraca, puta que pariu. Que ela quer um beijo da Cláudia. Essa vai pros extras. A gente tá gravando aqui, a gente tá fazendo teatrinho. Não, é teatro, vai lá, faz de conta. Vai lá pro banheiro, vai lá pro quarto. Vai. Não, vai lá pro quarto, mas é sério. Você vai falar aí e vai vazar no microfone. Essa vai pros extras, velho. Ai, caraca, olha aí. Que merda. Ah, vai de novo. Conta aí tua história do anão, cara. Ah, vocês querem que eu conte mesmo? Cara, eu não sou tão avacalhado na vida. Vocês querem que eu conte a parte que eu fui apanhei do anão? Ah, bom, né? Quando eu estudava na 411 Norte, aqui em Brasília, tinha um anão. Só que ele era um anão... Cara, ele era um anão muito grande, sacou? Mas ele era da tua turma? Não, eu era da primeira série e o anão era da quarta. O anão, ele era tipo assim, vocês viram o Watchman, não viram? Uhum. Sim. Sabe aquele anão que queria pegar o Rochar? Ah, sei. Pois é, ele era do naipe daquele anão. Ele era um anão muito hardcore, cara. Mas ele tinha barba já? Não. Ele era um adolescente, Ele devia ter uns 16 anos, eu naquela época tinha 9, 8, 9 anos. Peraí, ele era um adolescente e tava na quarta série? Ele era repetente, ele era um anão muito problemático. Porra, muito repetente, isso. Porra, sim, não, cara. Ele até faleceu e tal. Ele que me atormentava porque eu era filho da diretora. Cara, e aquele anão, ele me batia, sacou? Ele... É sério, ri não, porra. Ele, tipo assim, chegava na hora do recreio, eu tinha que ficar correndo do anão, cara, porque o anão queria me bater. E ele me batia, porque ele era muito grande, assim, eu era uma criança de 9 anos, e o anão era grande, então assim, o anão era do tamanho de uma criança de 9 anos. E ele, como era já um adolescente de 16 anos, ele era obviamente mais forte do que uma criança de 9 anos. Cara, ele me dava cada cabeçada. Ele tinha um cabeção, todo anão é meio cabeçudo, né? Cara, ele me dava tipo assim, o Ariete do He-Man, ele me dava umas porradas na barriga e eu caía e eu chorava. E o anão me perseguia, cara. Eu lembro que eu tentava ser amigo do anão e o anão não queria ser meu amigo. Ele me batia.